com a Laura Saad, vem. Sinto falta dos encontros de domingo, das conversas bobas, ver você sorrindo. Tô tentando entender por que você se foi. Caí bem direitinho nesse seu teatro, da sua peça não passei de um palhaço. Acreditei nas falsas promessas de amor. Certeza que um relacionamento entre nós seria bem pior. Mas a vontade e o desejo de te amar tá sendo bem maior. Eu tô quebrando a cara com meu coração. O saldo da minha conta só decepção. Descobri que na verdade tudo foi mentira. Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida. Você vai perceber que me perdeu de vez quando outra aparecer fazendo o que você não fez. Pisei no freio, o cinto não segurou. Sofri um acidente de amor. Se apaixone. Certeza que um relacionamento seria bem pior. Mas a vontade e o desejo de te amar tá sendo bem maior. Eu tô quebrando a cara com meu coração. O saldo da minha conta só decepção. Descobri que na verdade tudo foi mentira. Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida. Você vai perceber que me perdeu de vez aparecer fazendo o que você não fez. Pisei no freio, o cinto não segurou. Sofri um acidente de amor. Eu tô quebrando a cara com meu coração. O saldo da minha conta só decepção. Descobri que na verdade tudo foi mentira. Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida. Você vai perceber que me perdeu de vez quando outra aparecer fazendo você não fez. Pisei no freio, o cinto não segurou. Sofri um acidente de amor.